ladrão. Todo tempo tá mais fortalecidos, ciente nos que aliam e quem são os inimigos. Deixa baixo no sapato, pois vou ficar no rastro. O rap é pelo certo e não tem boi para os errados. Só os primeira linha que sabe qual é da vida, que tão a mil por hora, 120 na corrida. Quem tá com nós tá é sem massagem, sem areia. Cheque mate, escala o time dos talentos de primeira. Bota pé, Zé, duvida, paga pra ver. Só sonzão, ideia quente, então confere o proceder. B, ponto drão, vagabundo em ação. E esse CBA, Jazzmaster na produção. Então, cola de bondão, os parceiros sangue bom. As meninas cheias de charme e disposição. Aqui, nós não nega fogo e nem é fogo de palha. A quem não fortalece, junta as trouxas, pega e vaza. E não adianta querer ser o que nunca vai ser. Pagar de cantar rap só pra aparecer. Cola nas baladinhas, achando que tá bom. Viver o que nós vive, tem que ter mais do que o dom. Então é pagação e nem meteção de marra, nem tiração de onda, achando que nós é os cara. Nós assumi o que fala e nós não fala incoerência. Só fala do que vive, põe na letra, na sequência. Então tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar, pra colar, pra colar com nós. Em primeiro lugar, o respeito. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Mas um rolê com nós cê não vai. É vagabundo, doidão e ação, mundão. É favela na pista, respeita aqui os loucos. É missão, é ponto drão. Então, Jazzmaster na produção. A história do rap aqui é cabulosa e pra uns não me lembro. De dança, arte, estrela, casarão. Tio calabouço das antigas, respeito e admiração. É nós, de lá pra cá são vários anos. Respeita aqui pros que merecem, mete o pé e tá esfulando. E esses nomes que citei, você não deve nem saber. Enquanto no rap nós ralava, nós tava lá e cadê você? Não tava não, e nos pirrei. Nem rap você curtia, agora vem pagar. Então prepare-se, que os vagabundos estão voltando. Vamos fazer a nossa cara, cê acelera e sai andando. Se tiver talento, respeito, humildade pode chegar. Pois o rap não tem dono, é só trincar e representar. Mas se for de lero modinha, sua fase vai amargar. O rap que te abraçou, o próprio rap vai te chutar. Então sai pra lá, sai pra lá. E o trator que vai passar, comboio em qualquer lugar, mó respeito pras minas. Os manos de corre eu dou valor. Na evolução do rap é nós. Vamos, vou e vou que vou. Não é desmerecendo não. Se for não, de mil, cê solta a voz. Mas tem que ter respeito aí, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Tem que ter respeito pra poder colar com nós. Pra colar com nós, pra colar com nós. Jazzmaster na contenção, então B.Drão, vagabundo em ação. Easy CDA, Jazzmaster na